Capítulo 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeurão, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa, que viera com os árabes ao arraial, tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jezreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá, desceu para ver a Jeurão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus, que Acasias, para sua ruína, visitou Jeurão. Porque chegando ele, saiu com Jeurão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarregar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeurão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. E Atália reinou sobre a terra.